Módulo 1. Obrigações estaduais e conceitos básicos. Artigos 1º e 2º. Explicação. Estes artigos estabelecem que os Estados devem respeitar os direitos da Convenção para toda pessoa sob sua jurisdição, sem qualquer discriminação. Além disso, se uma lei interna não garante um direito do Pacto, o Estado tem o dever de criar normas legislativas para torná-lo efetivo. O que cai? A definição de pessoa e o dever de adaptação do direito interno. Palavras-chave literais. Toda pessoa, sem discriminação alguma, medidas legislativas. Direitos e deveres. Dever de respeitar e garantir, dever de adotar disposições de direito interno. Diferença crucial. O dever de respeitar é uma obrigação de não fazer, não violar. O dever de garantir e adotar medidas é uma obrigação de fazer, agir positivamente. Pegadinha. A banca pode dizer que pessoa para a convenção inclui empresas, pessoas jurídicas. Falso. Para efeitos da convenção, pessoa é todo ser humano. Módulo 2. Direitos à vida e à integridade. Artigos 4º e 5º. Explicação. O direito à vida deve ser protegido pela lei, e em geral, desde o momento da concepção. Sobre a pena de morte, países que já a aboliram não podem restabelecê-la. Não se aplica a crimes políticos, menores de 18 anos, maiores de 70 anos ou grávidas. O artigo 5º garante a integridade física, psíquica e moral, proibindo a tortura. O que cai? Limitações à pena de morte e à separação de presos. Palavras-chave literais. Momento da concepção, não se pode restabelecer, pena não pode passar da pessoa do delinquente, processados separados dos condenados. Direitos e limitações. Direito à vida, limitado pela proibição de privação arbitrária. Direito à integridade, absoluto contra a tortura. Diferença crucial. A pena de morte não é proibida de forma absoluta para todos os países, mas é cercada de restrições severas para quem ainda a mantém. Pegadinha. Dizer que os presos devem ficar sempre juntos para facilitar a vigilância. Falso. Os processados devem ficar separados dos condenados e os menores separados dos adultos. Módulo 3. Liberdade pessoal e garantias judiciais. Artigo 7º e 8º. Explicação. Ninguém pode ser preso arbitrariamente. O preso deve ser informado dos motivos e levado sem demora a um juiz. É proibida a prisão por dívida, salvo a de obrigação alimentar. O artigo 8º traz o devido processo legal, presunção de inocência, direito a intérprete, defensor, tempo para defesa e direito de recorrer. O que cai? Exceção da prisão por dívida e garantias mínimas do acusado. Palavras-chave literais. Detenção ou encarceramento arbitrários, inadimplemento de obrigação alimentar, prazo razoável, não ser obrigado a depor contra si mesmo. Deveres do Estado. Informar razões da detenção, garantir recurso à legalidade da prisão. Habeas corpus. Pegadinha. A banca pode dizer que a Convenção proíbe a prisão por qualquer dívida civil. Falso. Ela abre a exceção explícita para o inadimplemento de obrigação alimentar. Módulo 4. Liberdades de pensamento, religião e expressão. Artigos 12 e 13. Explicação. Garante-se a liberdade de consciência e religião, incluindo mudar de crença. A liberdade de expressão veda a censura prévia, mas permite responsabilidades ulteriores, punição após o fato. Espetáculos públicos podem ter censura prévia apenas para a proteção da infância. O que cai? A proibição de censura prévia e as exceções. Palavras-chave literais. Censura prévia, responsabilidades ulteriores, apologia ao ódio nacional, racial ou religioso. Restrições permitidas. A lei deve proibir propaganda a favor da guerra e ódio que incite violência. Pegadinha. Dizer que toda censura prévia é proibida. Cuidado. A lei pode submeter espetáculos públicos à censura prévia exclusivamente para a proteção moral da infância e adolescência. Módulo 5. Direitos civis, políticos e suspensão de garantias. Artigos 17 a 27. Explicação. Inclui proteção à família, direito ao nome, direitos da criança, nacionalidade, propriedade privada e circulação. O artigo 23 define direitos políticos, votar e ser eleito. O artigo 27 trata da suspensão de garantias em emergências, listando direitos que nunca podem ser suspensos. O que cai? Direitos não suspensíveis. Rol do artigo 27.2. Palavras-chave literais. Indenização justa, propriedade, sufrágio universal, emergência que ameaça a independência. Deveres das pessoas. Artigo 32. Toda pessoa tem deveres para com a família, comunidade e humanidade. Pegadinha. A banca afirma que em caso de guerra, o Estado pode suspender o direito ao nome ou à liberdade religiosa. Falso. Estes direitos integram um núcleo duro não suspensível. Resumo artigo por artigo. Estratégico. Artigo 1º. Estados devem respeitar e garantir direitos sem discriminação. Pessoa, ser humano. Artigo 2º. Dever de legislar internamente para cumprir a convenção. Artigo 3º. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Artigo 4º. Direito à vida, desde a concepção. Restrições rígidas à pena de morte. Artigo 5º. Direito à integridade pessoal. Proíbe tortura. Pena é pessoal. Presos separados, processados e condenados. Artigo 6º. Proibição de escravidão e servidão. Trabalho forçado só como pena judicial e sob controle público. Artigo 7º. Direito à liberdade pessoal, sem prisão arbitrária. Única prisão por dívida, alimentos. Artigo 8º. Garantias judiciais, devido processo, presunção de inocência, direito de recorrer. Artigo 9º. Princípio da legalidade. Lei penal não retroage, salvo se benéfica. Artigo 10º. Direito à indenização por erro judiciário. Artigo 11º. Proteção da honra e dignidade. Artigo 12º. Liberdade de consciência e religião. Direito de mudar de crença. Artigo 13º. Liberdade de pensamento e expressão, sem censura prévia, salvo diversão pública, menores. Artigo 14º. Direito de resposta ou retificação. Artigo 15º. Direito de reunião pacífica e sem armas. Artigo 16º. Liberdade de associação. Artigo 17º. Proteção da família. Igualdade de direitos dos filhos, dentro e fora do casamento. Artigo 18º. Direito ao nome. Artigo 19º. Direitos da criança, proteção especial. Artigo 20º. Direito à nacionalidade. Artigo 21º. Direito à propriedade privada. Expropriação exige indenização justa. Artigo 22º. Direito de circulação e residência. Proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Artigo 23º. Direitos políticos, votar e ser eleito, podem ser regulados por idade, residência ou condenação penal. Artigo 24º. Igualdade perante a lei. Artigo 25º. Proteção judicial, recurso simples e rápido. Artigo 26º. Desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos e sociais. Artigo 27º. Suspensão de garantias em crises, lista direitos que não podem ser suspensos. Artigo 28º. Cláusula federal. Responsabilidade do governo nacional em federações. Artigo 29º. Normas de interpretação. Proibição de usar a convenção para destruir direitos. Artigo 30º. Restrições devem ser por leis de interesse geral. Artigo 31º. Reconhecimento de outros direitos. Artigo 32º. Correlação entre deveres e direitos. Direitos limitados pelo bem comum.